Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Conversa de Esquina, o programa inspirado no Gato Fedorento. Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. Eu digo, então mas como é que é? E os gajos, ai tal. E eu, ai tal não. Ai tal não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê. Chego cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, ah não sei o que mais. E o camandro. E eu, mau. Queres ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar. Eu quero trabalhar. E dizem, como eu aqui ouvi, dizem-me, ah, não sei o quê, mas o que é isto? O que é isto? Isto não se faz, porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente, sim senhor. Dou-me bem, para mim está tudo bem. E fazem isto, e há gajos que andam para aí e fazem 30 por uma linha. E depois passa tudo incólume. Que é coisa que eu não percebo. É que eu assim não venho, deixo de vir aqui, vou fazer a minha vida para outros sítios. Sítios onde inclusivamente malta me diz, é pá, e tal, sim senhor. E é para lá que eu vou, deixo de vir aqui, pá. Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá, falam, pá. Eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Falam e não dizem nada. A conversa de esquina hoje, dia 3 de março, depois da estrondosa vitória do Sport Lisboa-Benfica ontem contra o Futebol Clube do Porto. Não faças isso. É verdade. Uma grande vitória. 3 golos de Óscar Cardoso, 1 de Maxi Pereira e 1 de Rodrigo. Isto vai correr mal. Estás a lançar foguetes antes da festa. Até Ana Isabel vibrou com um cabeceamento ao poste de Javi Garcia. Isto é verdade. 2 dias antes. Não, sábado, ontem, 5-0. Foi em direto. Hoje é em direto. Eu estava com os fones no estádio e vi os golos antes deles acontecerem no estádio. Uma coisa surreal. Tu não estás sequer a fazer futurismo? Não. Ou a arranjar maneira de gozarem connosco no dia a seguir porque o Benfica levou? Não. Não. Nas lona. Então podes tirar o hino, só chover. Eu gosto muito desta música, mas podes tirar. Na luta. Que lindo tão giro. O Benfica fez 108 anos no passado dia 28 de fevereiro, uma gala muito bonita no Coliseu, e morreu Jaime Graça, uma grande figura do futebol português. Em relação à conversa de esquina, temos novidades, não é verdade? Temos. Acho que temos novidades. A Rádio Zero faz 6 anos no dia 6 de março, na próxima terça-feira, e nós, conversas de esquina, nós somos o programa líder de audiências aqui em Portugal, na Europa, quiçá em Beja. Vamos ter uma emissão especial no próximo dia 6, ainda não sabemos bem as horas, mas está tudo mais ou menos alinhavado. Eu conheço uma piada muito gira, és de Beja, sou, então Beja aqui. Sim. É uma boa piada. Eu tenho uma melhor. Fui a Belas para ver Belas, em Belas, Belas não vi, porque a mais bela de todas, eras ti. O Otávio encarnou uma mulher. Isso é lá perto de ti. Mais ou menos. O Otávio encarnou numa personagem feminina hoje. Mas o que eu queria dizer é que vamos ter uma emissão especial. Não sabemos ainda bem as horas, mas vamos ter em direto e com as pessoas que estiveram connosco até este dia. A lutar por nós. Vamos encher o estúdio. Temos 3 micros e 3 headphones. Temos 3 microfones. Vamos meter cá para aí 10 temos pessoas. Temos o espaço equivalente a um T-1, porque isso existe. E vamos meter aqui cerca de 15 pessoas, o que vai ser... Fabuloso. Vai ser fabuloso. Em relação ao horário, vai ser alguns entre as 9 e a meia-noite. Exatamente. Entre as 10, das 10 às 11, provavelmente. Ser em direto, portanto, nós vamos abrir o nosso Facebook. Podemos ter aqui uma interação muito catita. Vocês mandam desbitados no Facebook, nós respondemos, chamamos nomes uns aos outros, é uma coisa muito engraçada. Outra coisa interessantíssima. O perfil do Ruben tem um macaco que tem um dedo no nariz. Está a tirar macaquinhos, não está? Não. Continuando. Parecia tanto. Eu e o Rui vimos diretos do Estádio da Luz. Eu vou trazer o meu carro nesse dia e vamos aqui, pumba, direitinhos. Sim, só vamos ver o jogo ali na tasca mais próxima. Sim. E depois a Ana Isabel já está confirmada. O Bruno está confirmado. A Raquel também está confirmada. A Sara também está confirmada. A Sofia, a Bé. Vamos ter aí. A Catarina também. E o Moura. E o Gonçalo Moura é uma... É uma espécie de personagem de cartoon. Atenção, que o facto do programa ser às 10 não tem nada a ver com o facto de jogar o Benfica. Nada. Zero. Mas alguma vez. Outra coisa. Que nós também temos que divulgar. Vai haver agora um projeto. Uma co-energia. Não é verdade? Sinergia. É mais bonito. É uma sinergia entre... Tu andas a falar muito, Ana Isabel. É uma energia. Como é que disseste? Uma co-incineração. Sinergia. Isso era em... A co-incineração era onde? Epá, isso é uma polémica do caraças. Isso era onde? Pesquisei no Google. Google isso. Já vejo. Era com V? Não. Não. Eu não sei do que é que vocês estão a falar. A coincineração, tu não te lembras disso? A coincineração, meu. A malta vinha para a rua, isso era tão bonito. A malta que agora luta contra o fim do fecho das freguesias, antes lutava contra... Epá, tinha... Olha, a Paula disse, Montreal se calhar vai deixar de ser uma vila. A Paula, boy. Não sabia, boy. A Paula disse. É Montreal. Muito tu és de Montreal? Sou de Montreal, tu tens um monte. Sim. Olha lá, o que é que se passou com a Leiria? Aquilo está mal. Vocês vão descer de visão este ano. Ah, é? Ah. Acho que o Cajuda não está a fazer um trabalho assim tão... Está bem. O Cajuda não está a ajudar, é a piada mais... O Cajuda não, mas não olha, ajuda. Mas olha, mas Leiria é uma cidade muito bonita de se conhecer. Pois é. Não, mas é coisa, na zona do futebol, mas há uma coisa em Leiria... É o Manel que ajuda? Que ajuda que a Leiria seja bonita. Mas há uma... Eu nem percebi a minha piada. Há uma Leiria. Há lá uma coisa em Leiria que me deixa desagradado. O quê? Uma vez fui passear a Leiria, que sou uma pessoa que passeia muito, viaja muito, viajador. Adoras viajar-te. Eu adoro. E fui a Leiria e passei lá pelo estádio e depois aquilo tem lá uma subidazinha para o castelo. Epá, e o estádio, o castelo, que faz um contraste. É horrível. Parece um espetáculo de drag queens. Aquilo, é verdade. Aquilo é uma é coisa... verdade. Tanto que eu explico-te, antigamente, antes de ser construído o novo estádio... está ao abandono. Sim, é verdade. Antes de ser construído um novo estádio, as duas visões de Leiria, quem vinha de Montreal e quem vinha de outros lados, eram lindíssimas, porque tu vias sempre o castelo. Agora, quem vem de Montreal tem, sim, o estádio todo colorido, uma coisa horrorosa à frente, e depois o castelo ali, que mal se nota ali por cima. É muito triste. Tu moras a quantos quilómetros de Leiria? Já não há fotografias dessa perspectiva, só da outra, que é lindíssima. Mora 15, 17, 20... Ah, mas assim dá um bocadinho puxador. E no instante, 20 minutos, estou lá. 15, sou depressa. Olha lá, como é que é a noite de Leiria? É boa. É boa. É muito boa. Como só é? Que eu explico-te. Sim. Sabes que eu nunca saí muito para a noite de Leiria, porque eu, como sempre tive amigos na Praia da Vieira. Na Praia sempre da Vieira. Saí para a Praia da Vieira, que é péssima, é horrorosa. Como é que é a Praia da Vieira? É péssima, horrível, chunga, mitras, tudo horroroso. Chefe, do Rio Mar lá onde café. Onde que é o melhor sítio da Praia da Vieira. Onde tu trabalhas. Sim. É verdade. Deixa-me já também fazer promoção à festa no próximo dia 9, a festa suíte. Ninguém vai? Um bocadinho. É um bocadinho longe de Lisboa, fico um bocadinho. É no cartaz, na Horta da Fonte. Eu sou um dos RPs oficiais da festa, portanto. Olha lá, caso queiram, vamos mudar o nome do programa para Conversas de Chacha. Que mito é esse da Horta da Fonte? Que isso é muito conhecido, mas eu nunca ouvi falar. Qual é o mito da Horta da Fonte? É pá, a Horta da Fonte é uma discoteca muito, muito simpática. É pá, não devo dizer que não é nada do outro mundo, mas é uma discoteca muito, muito simpática, com malta porreira, e que começou a ganhar fama. É pá, isto é completamente verdade. Começou a ganhar fama há uns tempos atrás, a partir do momento em que David Carreira vai à discoteca, em que os jogadores do Sporting vão à discoteca, mas isto sem despagarem, atenção, não é para fazer presenças. Foram lá mesmo porque que iam. E a primeira grande figura pública que foi lá era o Ivo Lucas, que teve nos Morangos com Açúcar. Epá, e quem é esse gajo, meu? Eu já o conheci. Que namorava com a Anitta Costa, que depois começou a namorar com o Angélico. Quem é esse gajo, começou... pá? Pronto, sabes que é o Angélico? Aquele que... O da carreira sobre rodas. Sim, sim, sim, sim. Epá, eu digo uma coisa, epá, eu gosto muito de ir pela Horta. Aliás, gostava muito de ir pela Horta. E agora, como. Já chega, já percebemos aí. Como estou a trabalhar nos anos 80 e agora estou a trabalhar nestas festas, é pá, adoro, porque tenho bebida à Paula, basicamente. Olha, Rui, e sim. Então? E como é que é a noite de. Como é que é a noite de Negrais? De Negrais. Explica-me lá como é que é a noite de. Epá, eu não falei do projeto, pá. Não falei do projeto entre o ISCSP e a Rádio Zero, em que este nós vamos participar. Ele se a ele mesmo. Graças à nossa professora Paula Cordeiro, que também teve uma mãozinha no documentário que também fizemos aqui na Zero sobre a Rádio Energia, e vamos aqui incitar. Uhul! Eu gostava sempre dessa palavra. Incitar? Eu tinha uma tia minha, eu ia para a casa dela, e aí ia tomar um pequeno almoço. Deixa-me fazer só o parênteses da cara do Rui neste momento, que é absolutamente genial. É pá, o Rui que está com uma indumentária. O Rui está lindíssimo. Não. Não para, quem foi, para quem foi? Para o Marquês. Festejar a vitória do Benfica, o Rui está... Olha, vais receber uma mensagem. O Rui está chiquérrimo. E recebeste agora a mensagem. Deve ser do Rodrigo a perguntar-te onde é que está a grade de cerveja que tu compraste ontem a meias com ele. Tu foste com o Rodrigo ao Pingo Doce. Isto é um monólogo. E tu não dizes absolutamente nada. Tu vais continuar eu espero, a... Eu espero que se ouça a minha cara em casa. Não se ouve, não se ouve, não se ouve, não se ouve, não se ouve. Vamos todos imitar a cara do Rui neste momento, vá lá. Não vamos. Vá lá. Ok, então, basicamente, sim, alguns de nós ainda... A todos, pelo menos os que estão aqui, acho que todos, Vamos fazer aqui uns pequenos programas de divulgação científica da UTL, portanto esperem por mais novidades. É um bocadinho como o Ruben disse ontem, é uma espécie de magazine cultural, e em vez de ser cultural, e é provavelmente magazine também científico. Existirá no âmbito de outro projeto mais, não diria mais sério, mas maior, que Megalómano. É instalarmos uma rádio lá no ISCSP também, nossa faculdade, e que vai incluir nós... neste caso, acho que é a Isabel e o Ruben mesmo terem aqui um programa maiorzito sobre divulgação não só científica, mas também de atividades interessantes que acontecem na Universidade Técnica de Lisboa. Vamos em todas as suas faculdades. Para que isso aconteça. Eu e a Isabel, o sonho de nós os dois é termos um programa só nosso, principalmente durante as manhãs. Que as eu manhãs, acho. Eu acho que era eu ótimo, acho que era, não eu era? Acho que era. Eu gostaria imenso de trabalhar contigo. Também, eu gostaria. Tu estás a filosofia um bocadinho não acima é, da não minha, é, não. Mas eu contornei a situação e acho que ia ser muito sabes, agradável. Mas tu sabes que eu gosto de estar contigo. Sinto bem quando estou... Somos dois locutores de rádio ou animadores, que ainda não percebi a definição. Sim. Um dia eu vou descobrir. Eu gostei muito de falar contigo ontem, de dizer-te a hora para nós estarmos aqui em direto. Neste lindo sábado, são 6 horas e... São 6 horas e... E um são, quarto. São. São 11 e meia de quinta-feira. Não. Se fosse 11 e meia de quinta-feira, eu estava a dormir aqui, tipo, por amor de Deus. Ah, por favor, temos que vir aqui às 11 e meia gravar aqui coisas para a rádio. Temos o Rui, temos a Ana Isabel, para quem ainda não percebeu. A Ana Isabel, que foi novamente emprestada, assinamos mais uma vez um contrato com a SJ Rádio. Com a SJ Rádio. Nomeadamente com o Bruno Barbacena. Barbacena. Um abraço para o Bruno. É verdade. Adorava quando tu me atendias os telefonemas do curto circuito. É verdade, eu lembro-me de ti, que eu acho que é uma coisa genial. Pois é. E tivemos uma vez uma discussão no Facebook de uma amiga nossa, da Sara Santos, que também faz rádio, sobre o Rui Unas. Agora, momento para a poesia de Rui Miguel Dias, Salvador. Não, eu queria partilhar, porque hoje, eu hoje vinha a ler um livro, e não vou dizer nem o autor, nem o nome do livro, que é para não soar aqui... Chama-se Desespero, mas eu não sei o nome do autor. Que é para não passar aqui por pseudo intelectual, Vladimir ou armado esperto. Nabokov. Mas este senhor diz aqui uma frase sobre Deus... Que eu achei muito interessante. E que é só isto, e o que eu gostava de dizer em rádio. Ok, isto são tipo duas páginas sobre Deus, e não vale a pena falar sobre isto. Então eu vou só dizer aqui um pequeno excerto que é. A ideia de Deus foi inventada do Niall Barr da história por um velhaco de gênio. De certo modo, há um excessivo fedor à humanidade nessa ideia para que seja plausível a sua origem celeste. Analisa, não vamos Isabel. Entrar por aí. Pelo que entendi, isso está a querer dizer que Deus não existe, ou que a humanidade faz crer que existe, porque sim. Eu não concordo. Portanto, não vou alongar sobre este assunto. Mas eu gosto mesmo da frase. Há um excessivo fedor à humanidade para que a ideia seja plausível. E celeste. Para que, assim, a ideia celeste, sim, mas isso era... Não, a frase é bonita. Para mim não faz muito sentido, mas sim. Eu gostei muito. E eu vou então encetar... Gosto desta palavra. Um tema qualquer. O primeiro tema... Ele vai falar sobre Deus. Esta... Vou. Sabes porquê? Porque eu achei... Sabes que eu adoro ter essas discussões. Não, mas ouve, mas ouve. Eu estava a ver o programa da semana passada e notei que tu és uma acérrima defensora daquilo que não se conhece, ou do sobrenatural. Não diria sobrenatural, mas... Pronto, da sim, questão... Sim, é sobrenatural, é verdade. Sim, ok. Da questão de religiosa, Deus, tudo mais. E eu... Eu venho de uma família católica, isto é verdade, a minha família toda católica, acredito. A minha mãe, então, o desgosto que eu lhe dei foi ter dito uma vez, mãe, eu não acredito em Deus. E não acredito porquê? Porque, e depois isto extrapola para outro sentido, eu posso falar sobre isso, que é, eu não acredito em Deus. E depois tenho a ideia, isto é o meu pensamento pessoal, de que depois desta vida, pá, não há nada. Ou seja, sabes aquela sensação de estares a dormir... E depois, tipo, acordares, parece que passou meia hora, mas entretanto há aquele vazio que tu nem sabes o que é que... Pronto, aquele vazio que existe... Já vivenciaste isso? Não, pois não. Não é vivenciar... E eu tenho a ideia que é assim, pá, fechas os olhos, acabou. E depois, eu tenho um medo que me pele, é a coisa que mais me mete medo, é saber que um dia, eu às vezes estou muito bem, estou muito divertido num determinado sítio, e depois lembro, epá, isto vai acabar um dia, pá, que porra. Epá, isto faz mesmo impressão e confusão ter a noção que isto vai acabar. E depois o não acreditar ainda me mete mais medo, que é uma coisa absolutamente... Eu sobre isso tenho uma coisa a dizer. Tens que acreditar. Mas eu não acredito. Tu acreditas? Eu por muito que pense que consiga, Epá, não consigo, eu quero acreditar. Houve uma pessoa na minha vida de que eu gostei imenso e de que eu gosto imenso e que já morreu. Eu tento acreditar que essa pessoa me vê e está comigo, não sei o quê, mas eu não consigo acreditar. Sabes porquê? Não... Eu acho que o problema é que as coisas são sempre muito redutoras. Ou existe Deus ou não existe nada. Eu acho que as coisas não têm que ser assim. Tu podes acreditar simplesmente numa força superior a ti, que não sabes o que é, mas que tem, para mim, na minha maneira de ver as coisas, tem que existir. Porque senão... É tudo muito, muito simples, andas aqui um bocado por andar. Acho que isso não faz muito sentido, acho que tem que haver qualquer coisa. E até, quem sabe, e isto vai de acordo com a frase que o Rui disse, nem que seja às vezes para pôr um bocado as culpas do que acontece. Ou seja, isto correu mal, bolas Deus, porquê a mim? Eu digo Deus, pronto, que eu acredito em Deus. Sim, e atenção, sim. E aqui para mim isto há uma grande diferença. Acreditar em Deus não significa que acredite em todas, e desculpem a minha expressão, em todas as balelas da Igreja Católica. Não, isso eu não acredito. Não acredito num Jesus Cristo, ai meu Deus, fantástico, salvou o mundo todo e foi crucificado na cruz. Como ele foi crucificado, foram crucificados milhares de pessoas. Mas como é que tu, mas como é que tu me consegues explicar? Portanto, para mim... Como é que tu me consegues explicar? Epá, isto faz-me imensa confusão. Como é que tu me consegues explicar que existe um ser superior se nós... Não te explico. Tu acreditas ou não acreditas? Se nós nunca ouvimos. É tão simples quanto isto. Ou acreditas ou não acreditas. Não, para mim não há justificação e eu não te consigo explicar. E nunca senti nada comigo, nunca tive nada assim de espíritos horrorosos ou cenas estranhas, uma vez ou outra coisas que nem são explicáveis, mas acredito, pronto, olha, o que é que eu estou a fazer à vida. E tu, Rui? Neste tipo de conversa toda a gente vai ter argumentos suficientemente fortes para justificar que existe ou que não existe. Não, é que logo à partida há aquele muito fixe que é: como é que sabes que existe se nunca viste? Como é que sabes se não existe se nunca viste? É um argumento, é um argumento que dá para os dois lados. Agora, assim, eu tenho depois gostava de fazer outra pergunta. Eu tenho uma relação muito estranha com a religião. A maioria não, mas alguns dos meus colegas e amigos, inclusive alguns que agora não acreditam em Deus e têm posições ainda mais extremistas do que a minha, que fizeram a primeira comunhão e o crisma. E, eu fiz tudo. E essas coisas todas. Bati aqui no microfone, desculpem. E eu, quando entrei para o primeiro ano de catequese, pai com 6 ou 7 anos, eu saí alguns meses antes de fazer a primeira comunhão. É, a primeira cena. Primeira comunhão. Saí alguns meses por livre vontade, porque não gostava daquilo. Não gostava. Eu percebo. Aquilo simplesmente não me dizia absolutamente nada. E, portanto, eu tenho este... Mas eu tenho este argumento de poder dizer que desde pequenino, quando tentaram induzir àquilo... Eu fui obrigado a fazer a primeira comunhão. Eu não. Quando tentaram induzir àquilo, pá, eu não gostei e depois, conforme depois fui crescendo, fui estabelecendo outras opiniões. Por exemplo, eu sou batizado e há fotos disso muito giras, porque o meu pai e o meu padrinho tinham camisas que parecem sair tipo do Havaí dos anos 80. Não percebi qual era a ideia do meu velho, mas pronto, ele é que sabe o que é que eu queria vestir naquela altura. E eu não tenho nada contra ter sido batizado, mas também não tenho nada a favor. Pronto, a minha mãe queria... Eu fui batizado aos 4 meses e perguntei à minha mãe como é que se andava ao batizado. O meu vestido era lindíssimo, atenção. O meu era lindíssimo. Branquinho, também. Nunca mais acabava e eu tinha coisas de ouro, não sei o quê. Okay, porra, porque eu era um gajo bem bonito nessa altura. Mas acho que isso foi mais quase da minha mãe e, portanto, eu não me importo, porque a minha mãe sempre participou no... Até há uns anos, quando deixou, no coro da igreja e nessas coisas todas. Ah, isso já não. E eu cheguei a ir à missa algumas vezes, mas aquilo não... Não me dizia mesmo nada. Em relação à Igreja Católica, epá, é um mar de contradições. E eu acredito, sem atenção, dúvida. Por exemplo, eu sei que quando digo mal da Igreja Católica, há muita gente que tem, começa logo com comissões. Com comissões, é verdade. E não consegue muito bem distinguir as coisas. Portanto, Rita Penela, se estiveres a ouvir isto, não me batas. Okay. Estamos, gosto muito Penela, beijinho. A Penela é religiosa. É muito, beijinho. É muito ligada a isso. Eu não... É, a Penela é a escuteira. Este momento, pois é. Entre mim e a Penela. Ela sabe o que eu quis dizer. E grupos de jovens. Obrigado, Isabel. Boa piada. E grupos de jovens e essas coisas, pá, é muito bonito. Excursões e ir a Fátima e não sei o quê. Mas isso é bonito porque são as pessoas que fazem. São os Manéis e as Marias e os Joãos e as Ritas e as Ana Isabel e os Ruis que vão todos juntos, enrolados numa certa devoção a um sítio, pá, acredito que seja espetacular haver tanta comunhão espiritual no mesmo sítio. Agora, Epá, eu não gosto. Eu tenho de dizer três coisas. Eu não gosto de malta que aparece com uma cruz maciça de ouro na mão a dizer que temos que acabar, sim, com os pobres em África, ou que vai a sítios onde se está a passar fome, onde se está a morrer por doenças que nós cá não se morre já há 100 anos, e vai-se lá falar de coisas como não usem preservativo e coisas dessas. Se bem que isso já é completamente anormal e redutor em termos intelectuais para muitos civilizados, quanto mais onde se passa fome. Quem fala da Igreja Católica? Eu falo de todas as religiões, que são provavelmente, e são de certeza, o maior motivo de guerras desde que existe o homem, porque o meu Deus é maior que o teu, ou o meu Deus é mais pequeno que o teu, o meu Deus é diferente do teu, e depois daqui podíamos entrar nas barbaridades aos nossos olhos, porque não são os nossos costumes que temos em algumas religiões, como o Islão e esse tipo de coisas. Mas nós não sabemos se são melhores ou pior que as nossas, são diferentes. E temos que as aceitar. É pá, são piores. Neste momento são piores. Há um sketch do Family Guy. Deixa-me só. Há um sketch do Family Guy que são três pessoas a conversar antes do nascimento de Jesus, e depois, de repente, fala-se: nasceu o Salvador, nasceu a religião cristã, e eles depois matam-se os três numa discussão bárbara. Ou seja, é uma comparação com aquilo que a religião faz. Sim. A religião. É uma contradição ela mesma. É verdade. É verdade. É uma das maiores causas de morte no mundo. Mas pronto, mas eu não tenho nada contra as pessoas que são religiosas. Nem eu tenho. Tenho algo contra as instituições e contra os extremistas. Eu acho que a questão é mesmo essa. E é isso, é por aí que eu vou pegar. Eu fiz a escola católica toda, primeira comunhão, profissão de fé, crisma. Durante os 10 anos de catequese eu fui à missa todos os santos de sábado. E eu digo-vos uma coisa. Aquilo para mim, na altura, era uma seca. Eu ia à missa para uma seca, era horrível. Eu, ano passado, quando passei assim, uma fase um bocado mais estranha da minha vida, ali em abril, eu disse à minha mãe, eu preciso de ir à missa. Eu gostava de ir à missa. E acabei por não ir. E quando é que eu voltei a ir à missa desde que acabei a catequese há 4 anos atrás? Em dezembro passado. E eu digo-vos uma coisa, foi uma sensação. Posso ter sido eu mesma a fazê-la. Mas a verdade é que foi uma sensação de alívio, uma coisa, percebes, que tu acreditas ou não acreditas. Eu tenho medo de igrejas, é mais sombrio. É verdade que sim, são estranhas, são assustadoras, aquelas imagens, aquilo sim assusta, mas eu, por exemplo, tento-me abstrair disso e penso, estou ali eu e há aquilo na que eu acredito, que é Deus, e isso acredito piamente, fielmente, e vou acreditar sempre, acho eu. E outra coisa, estavas a dizer aquilo de Fátima. Eu fui a Fátima com os meus pais. Fátima ou whatever. Sim, mas peguei em Fátima porque, pronto, foi aquela coisa. Eu fui a Fátima com os meus pais quando houve o novo santuário. E eu digo-vos, eu saí de lá revoltada. Porque é ridículo. É ridículo como é que foi gasto tanto dinheiro num santuário para nada. Para nada. Porque tu chegas ali, aquilo que vives ali, tu vives em qualquer lado. Eu, por exemplo, vou a uma praia de sozinha passear. E se calhar, sem gastar dinheiro nenhum, ou melhor, o dinheiro da gasolina para levar o carro, sem gastar tens dinheiro carta, nenhum... Tens carta? Que giro. A sério, Ruben? Tenho carta. Sempre pensei que uma mulher não conseguisse conduzir. Ok. Tchau! Adiante, sim. Só para terminar mesmo este tópico. E aquilo que se sente em Fátima, onde quer que seja, sentes no outro lado qualquer, se acreditares em Deus ou noutra coisa qualquer. Posto isto, sem ser, e pegando um bocado na cena dos escoteiros... Sem ser preciso ser mesmo religioso e acreditar em Deus e em Jesus Cristo e nos dogmas todos da Igreja Católica. Segundo dizem, TZ, acho que é assim que se diz, não é? Exatamente. Acho que é um lugar fantástico, espiritual, onde tu tens assim uma espécie de reza, mas tu podes até nem acreditar em Deus. Pronto, e eu gostava muito de experienciar isso, sinceramente. Coisa, eu não gosto, adorava. Não gosto nada de ir a Fátima. E aqui... É horrível, é assustador. Vocês acham que Fátima é um embuste? Toda aquela história... Ah, como? Fátima é a figura, a aparição? Não, a aparição, os pastorinhos, toda aquela... Lá está. É como tudo. Eu acho que isso é... Desculpem dizer isto, desculpem ser assim tão redutora, mas para mim é assim. Tu acreditas ou não acreditas? Eu para mim, quem assistiu aquilo tinha mesmo que acreditar. E quem acreditou, eu acho. Sim, que... Eles eram miúdos. Eu acho que faz parte. Acho que em todas as culturas. Aquilo houve 3 aparições ou 4, certo? Não, houve várias. Não, houve só 3 ou 4, acho eu. Não foi só uma. Não. Sei lá, e acho que a última foi onde toda a gente viu, que acho que era um dia de sol e começou a chover. Foi milagre do sol. Foi milagre do sol, suposto milagre do sol. E é isso. Mas porquê? Mas isso faz parte, meu. Isso é mas como todas lá. As culturas, religiosas mas, ou não, têm lendas e não sei o quê. Mas vejam lá, se me entendam, como é que é possível? Isto faz uma confusão dos diabos. Como é que é possível, não é? Tu saberes de histórias e mais histórias, e depois, na altura dos discípulos, e até um bocadinho depois, a ver todas aquelas histórias, no deserto começou a arder. Isso é ridículo! Estás a ver? As supostas aparições de Deus no mundo. Nisso. Eu, por exemplo, não consigo acreditar eu não nisso. Vejo, eu não vejo Ruben, no não mundo confundas nada Deus com Jesus Cristo. Não estou a dizer. Calma. É totalmente diferente. Isso é totalmente diferente. Isso é o que eu estou a dizer. Para mim, claro. Como é que havia expressões do sobrenatural antes de nós estarmos cá e agora que nós estamos cá? Não, eu não vejo nada. Pá, a minha vida é tão. Pá, não. Isso não me faz confusão. Olha, isso faz parte. Eu tenho medo que me pele dessas coisas. Mas que nunca... eu aprendi na catequese. Foi que... Opa, isto é ridículo, nem acredito que estou a dizer isto em rádio, mas é naquilo que eu acredito. Deus, ou aquilo em que tu acreditas, volto a repetir, está nas mais pequenas coisas. Nas mais pequenas coisas mesmo, percebes? Mas lá está. Ou acreditas ou não acreditas. Ou achas que isso pode mesmo acontecer, ou renegas de todo e a partir daí segues a tua vida. E depois leva-nos para outra questão. É um bocado querido perguntar isto, entre vocês começaram a descrever um bocado da religião, que é... Há pessoas que, isso a mim também me cria uma confusão enorme, há pessoas que acreditam piamente que nós, aqui planeta Terra, este terceiro planeta a contar, somos o terceiro planeta a contar do Sol, não é? É verdade. Que este planeta Terra aqui... Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Neptuno e Plutão. Nossa. Há pessoas que acreditam piamente que nós, ao longo de todo este universo, que é uma coisa enorme, maior que K1, que liga Lisboa ao Porto, exatamente. Há pessoas que acreditam que nós estamos sozinhos e que somos a única forma de vida em todo o universo, quando ainda não descobrimos aprofundadamente nenhuma galáxia sem ser, sem ser a nossa. Isso já estás a divagar demais. Não, mas é verdade. Eu nem consigo discutir essas questões, o que é que eu vou dizer sobre isso. Mas isso parte não da questão de Deus. Porquê que nós... Não. Porquê que não. Nós temos o direito de ter um Deus só para nós? E o resto do universo, não há vida, não há nada, porque nós é que somos os privilegiados, nós é que somos... Eu acho que a questão de... Estás aí muito baralhado, Ruben. Não estou a perceber. Tu estás a confundir não Deus, o teu ponto de vista. Igreja Católica e ciência. Não, não faças isso, não é saudável e isso para mim é que são as velhinhas da Igreja que acreditam nisso. Deus pode existir ou não, ponto. É uma força superior a ti que justifica cenas estranhas que acontecem na vida. A Igreja Católica, isso sim para mim é um embuste, é uma coisa ridícula. Desculpem repetir a palavra, mas acho que é um exagero. Ainda mais para nós que estudámos história, percebemos que aquilo foi uma coisa um bocado assustadora. Sim, claro. E depois há a ciência dos outros planetas, do universo. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais nada. Foi o melhor comentário da manhã até agora. Mas... Uma coisa é uma coisa, da manhã coisa... não, da tarde. E vice-versa. Não, mas como é que... Isto é uma questão que nunca vou sair daqui. Não. Ah, pois não mesmo. Não. Isto mas... ainda mais nós comunicadores. Isto é uma matriosca de... Vamos ali chamar... Aqui há engenheiros... Físicos e não sei das quantas. Isto é uma matriosca. Se calhar íamos lá chamá-lo. Deixa estar. Não deixa. Mas é outra coisa. Uma matriosca, adorava ter uma matriosca. Não sei para que serve, mas acho tão giro. Essa tal força superior. Para mim serve para metáforas. Não ia criar planeta Terra só com esta maltinha aqui. Eu não acredito que Deus tenha criado o planeta Terra. Tu sabes lá, eu sei lá, eles sabem lá. Isso é completamente. Isso não é discussão, mas tu não consegues discutir esse tema. Eles sabem lá. Então essa força superior é o quê? É a Força Suprema que o Son Goku fazia, demorava 4 episódios a fazer e depois falhava. Força Suprema! Não, não é assim. Ele levantava os braços. Havia uma altura. Levantava os braços quando levantava, era levantava e dizia Kamehameha. Toma, já caiu. Kamehameha também dizia isso. Não, mas levantar os braços é outro nível de fusão àquilo. Ok. Então eu fiz uma vez tinha pai 8 anos ou 9 anos e no meio da praia fiz o fusão com o primeiro. Atentem-se na eu fiz a fusão facilidade com o ano nós passado. Temas. Eu fiz a fusão no ano passado no ISCS e está gravado. Pois fizeste. E está no Facebook. Exatamente. Okay. Eu fiz a dança sexy este ano. E... Também eu. Epá, eu fui lá abaixo como se não fosse. Dança sexy, pá. Diogo Marcelo, se nos estás a ouvir, tu és o maior dançarino da dança sexy do ano. Porquê? O que é que o Diogo Marcelo fez? Era o melhor nas praxes. Faz aquilo muito bem. Ele tem um gingar. E tem prática. E quando vai ao chão, é fabuloso. Estou a falar a sério, Diogo, estamos contigo na dança sexy do ano. Uh-huh. Diogo, tu assim vais longe na vida. Olha, eu acho que agora dia 15 vai-se repetir, não? Eu acho que. Que é tu não 15? Vais estar lá. Estou a trabalhar. Bolas, pá. O que é que há dia 15? Dia 15 14. É Tribunal de Praxes, Rascada, 15. 16, que disse? 15. Pois, eu não estou a ficar a trabalhar. Está, quem quiser ir à Futural, eu estou lá vestido de guarda britânico, porque temos todos que ganhar a vida, independentemente do que seja, e trabalhar nunca é vergonha, como me ensinou o meu pai. E não tem problema nenhum, porque eu também vou estar na Futuralia nas quarta de manhã e sexta dia todo. A representar quem é? SJ Rádio! SJ Rádio! Agarra a tua música. Rubem, tens 10 segundos para tirar esta música. Não, esta é a música da dança sexy. Para não, mas esta é a música que passava 10 em 10 segundos nas praias do Whisky. Não, isso é mentira. A música que mais passava, eu acho que é verdade, é o Ice Out Pego. Sim, mas depois era esta. E a dança do quadrado, mítica também. Qual é a dança do quadrado? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso era no nosso ano. Matrix no seu quadrado. Matrix no seu quadrado. Mete aí, dança do quadrado. Agora fiz. Então deixa-me levantar um tópico. Já que nós falámos em música de praxe. Levanta o que tu quiseres. Vou levantar agora um tópico. Não levantes o que tu quiseres, faz favor. Adiante. Ana Isabel, o que nós fazemos em tua casa não é para aqui chamada. Por favor. Tu não. Epá, eu senti lá ontem. Não me difames, por favor. Eu sei que estive lá ontem. Epá, e vim agora contigo para aqui. Rui, sabes lá uma coisa da Rita ter estado com o Ruben? Não sabia de nada. Olha, ainda bem que estiveste lá ontem. Pois estive. E agora com esta que eu vou falar, já falámos 3 vezes da Penela, ela vai nos bater. Tu tens o João e a Mónica em casa, não é? Também. E a Penela pronto. Também. Sim. E disseste logo. A não ser que queiras falar do João. Por acaso falei com ele hoje de manhã. Boa! Já viste? Tão bom. Hoje de manhã quando? Foi. A sair lá de casa. A sair lá de casa, disse-lhe bom dia. E eu, boa noite. Olha, mas estavas a dizer que ias levantar o que tu quiseres. Porquê? Porquê? Porquê? Tira a música, Ruben. Sim, vou tirar a música. Obrigado. Tira a música. Michel Teló esteve em Portugal na passada sexta-feira. Deixa eu falar. No Campo Pequeno. E no dia 24, em Guimarães. E aquilo em Lisboa foi uma coisa completamente surreal. As pessoas deliraram com o concerto do Michel Teló, que diz que neste momento não tem tempo para arranjar um novo amor, já que a mulher separou dele no auge do Ice Out Pego. O que é que vocês... Como é que vocês avaliam o fenómeno desta... Vocês não estão... Onde é que vocês vão? Estás a gostar do livro que estás a ler? Estou. Conta-me. Vocês... É verdade, eu posso levantar tópicos? Posso? Não sei se percebeste que este vai ser... Tens a capacidade para levantar alguma coisa? Tenho. Nem tu imaginas. Olha, mas... Imagino, sim. Rui, sim, vá lá, vamos lá levantar um tópico. É o facto do Ruben não gostar de viajar, não gostar de ler... Não gostar de filmes. E não gostar dos Simpsons. É verdade. A sério, sim, Ruben, deixa-me dizer isto. Tal como ontem Pedro Esteves também te disse, tu não vais arranjar ninguém. Aviso desde já, e isto é verdade, as 4 coisas que eu mais odeio na vida é viajar, ler livros, cinema e os Simpsons. Se pudessem tirar essas 4 coisas da minha vida, eu adorava. A sério. Okay. Eu sei que não deve haver silêncio em rádio, mas eu acho que este momento é imperativo que haja silêncio. Porque... Ok, e agora Rui está a bater em Ruben com um livro. Oh, the irony. É verdade, está a bater em mim num livro, mas é verdade. Eu não gosto de cinema, só gostei de 3 filmes. Só que Ocean's filmes. Eleven, Ocean's 12, Ocean's 13. Só que não vi nenhum dos 3. Livros, só li os do Mourinho. Simpsons, não consigo Cristo. Ver. E viajar, epá, não gosto, porque só uma coisa que eu gosto muito de fazer é dormir na tua cama. É. Era isso que me querias dizer. É. E fazer as necessidades na minha casa de banho. Também. Isso eu percebo-te. É muito bom. Isso eu percebo. Tomar banho na minha banheira é muito bom. É. Ok. Mas preferes esse comodismo ao facto de conheceres coisas novas? Ah, eu não gosto de conhecer. Não gosto de conhecer. Okay. Preferes manter-te inculto, portanto? Não digo inculto. Não digo inculto, mas não sinto atração para assim para grandes viagens e para grandes. Eu vou a Barcelona, grandes... portanto mandei-me e-mails com sugestões. Olha, vais quando? Sugestões para. Okay, isso depois não posso dizer, senão as fãs vão lá todas depois para o aeroporto. Isto é só fãs. Ah, atenção que vais ter que levar o cabelo cortado depois para essa viagem, não é? Sim, claro. Tu tens que cortar o cabelo ontem. Anteontem, mas quando eu cheguei a casa, depois outros valores se levantaram. Tu até quando tu me telefonaste, estavas a ser completamente assediado, que eu só ouvia, era vossas femininas ontem. Eram as meninas dele, não eram? As tuas lindinhas. As tuas sobrinhas. Quando é que tu me ligaste ontem? Eram 6:30. 6:30 não, eram 7 horas. Eu só ouvia vossas femininas e tu... Peraí. Sério que estamos a falar disto em rádio? Sabes porquê? Porque eu estava no meio da rua e encontrei 2 velhotas com um bebê. Duas velhotas com um bebê? Disseram, quem é? Ah, olha, é o Rui, estás tão crescido. Coisas assim, estás a ver? Ah, certo, eu gosto tanto disso. Qual é Lisboa? Qual Lisboa? Negrais? Opa, não interessa, para vocês a realidade de Negrais, Lisboa é muito mais... Não é não? É não. Sim. Negrais é uma terrinha? De. Não de. Tanto como Montreal. Sabes lá. É. Nunca lá foste? Mas Montreal faz monumentos absolutamente divinais. Não. Eu sei. Palmas para a Dona Fernanda e para o Senhor Rui. Sim. Que fizeram o meu irmão, obviamente. Sim. Rui Miguel Gaspar. Tu sais à mãe ou sais ao pai? Olha, sim. Isto é uma grande questão. Eu acho que sou igual ao meu pai, física e psicologicamente. Mas dizem que eu sou igual à minha mãe. Física e psicologicamente? Como sim. Assim? Eu não estou a ver nenhum traço masculino aí na coisa. Tens certeza? Tenho. Sim. Ok. Não, olha, porque sou loira, tenho os olhos claros. Quem me ouviu falar? Pensa que eu sou muito giro. Mas és. Sou loira, Facebook, tenho os olhos claros. Anísio Gaspar. Sou loira, tenho olhos claros e o meu pai também. Em termos de personalidade, sou muito parecida ao meu pai. Não vou pôr aqui a falar da minha personalidade, como é óbvio. Acho que difícil. Mas... Acho que vou jogar FIFA. Uma personalidade complicada. Não. Pronto, e é isto. Vamos jogar FIFA, Rui. É verdade, a máquina do FIFA já está, depois de várias tentativas para a colocar... Vá, Rui, agora o que é que aconteceu esta semana de interessante? Alguém epa, morreu? Não aconteceu nada já dissemos há um bocado. Foi só o autocarro ou o caminhão que caiu. Ninguém chamou nomes a ninguém. E foi o avião. Não, aquilo era um barco. O irmão do Costa Concórdia que ficou à deriva nas Seychelles. Pois, também ouvi isso. Também ouvi isso. É verdade. É verdade. Ou seja, aquilo deve haver ali uma cumbazinha para aquilo correr mal as viagens. Falar em macumba, sim, uma notícia absolutamente espetacular. A seguir ao Benfica Académica, o Bruxo de Faf. Esse senhor que disse... Olha, falar em Bruxo de Fátima, hoje no comboio... Faf. Hoje no comboio deram-me aqui um papel que eu vou passar. Muito bom. Professor Banora. Banora! Grande ilustre vidente africano. Grandes ilustres videntes africanos. Tem no singular e no plural, para quem tiver dúvidas. Não há problema sem solução. Ajuda pessoas que têm problemas na sua vida, tais como amor, divórcio, relações, matrimónio, impotência sexual, problemas de droga e doenças crónicas, nervosismo, comércio, trabalho. Como é que se resolve o trabalho? Não sei. Má sorte, limpeza espiritual. Resolve desporto e resolve exames. Resolve exames dá jeito. E resolve depressões, sem problemas de pagamento. Ou seja, não sei o que é que isto quer dizer. Podes pagar as prestações. Tudo é possível, resultado em 7 dias garantido. Fortaleza, segurança e rapidez. Tem o número? 968-944-418. É no CACEM. É assim. Horário de consulta é das 9h30 às 20. Não, mas está aí. Oh, eu já rasgou. Sabes quem vai jogar a Eusébio Cup? Não. Real Madrid. O que é que ias dizer de Macumba? Que o Bruxo de Faf veio à imprensa dizer, esse ícone que uma vez disse que o Boa Vista ia ser campeão. E foi. Não foi, não. Quem o disse foi a Maia. O Boa Vista já foi campeão. Não. Quem disse que o Boa Vista ia ser campeão foi a Maia. Olha a minha cultura. A Maia que disse. A Maia que disse. E a Maia. O Bruxo de Faf. Espera aí. O Bruxo de Faf disse que existiam pressões externas e forças externas de uma senhora também bruxa para fazer com que o Benfica. Ai, Linda Reis. Estamos falando sobre isso. Uma pomba gira. A pomba gira no era, mano. Que espetacular. O pai fica a perder, sim. A mãe é como um carro, vai arranjar e não sei o quê, vai ao mecânico e essas coisas. Sim, a mãe é que fez uma capa da FHM e foi a capa que vendeu mais e era a que tinha menos... A mãe é feia que dói. É feia, tu achas a mãe é feia? Olha, muito feia. Já a viste ao vivo? Já. E o que é que te aparás dizer sobre a Maia? É mesmo feia. É uma abelhinha que à procura do mel. É horrorosa. É muito grande. Grande. É uma mulher grande, no verdadeiro sentido da palavra. E tem um nariz que, meu Deus, se o meu ficar aqui, o dela vai ali a bater na parede. Aquilo é assustador. Tem um nariz muito... Horrível. E umas unhas, sei lá o quê. Vão daqui a... Vão daqui à China. Vão daqui à China. Eu estava aqui a fazer piadas que não posso dizer. Não, mas podes... Não pode ser. Mas é verdade que a Maia fartou-se de vender capas da FHM. Foi a edição mais vendida de sempre. Agora, não sei que tipo de pessoas é que compram... Sabes que a Luciana Abreu também fez uma capa, não sei se foi da FHM, se foi da Maxman. Foi da FHM. Mas estava poderosíssima, digo. E eu não gosto assim. E ainda era gira na altura, ainda era Luciana gira, Abreu. É verdade. Tinha acabado de ser silicone. Tu costumas apreciar outras mulheres. Ai, pronto, lá vem o gajo para as relações e para o amor. Não, mas não tem a ver com o amor, é verdade. Não tem a ver com o amor, mas é verdade. Depois falámos, mas nunca perguntaram a Isabel. Eu aprecio, sim. Aprecio outras mulheres, é verdade. Eu e comparas-te muito? Não. Eu sei perfeitamente que não sou uma mulher do outro mundo. Longe disso. Sou uma rapariga normalíssima. É verdade. Agora estou a ser puramente sincera. Não me comparo. Gosto muito de apreciar outras mulheres. Adoro. Mas... adoro, adoro ver uma mulher bonita e dizer, é gira, é mesmo gira. A sério, a sério. Obviamente que não gosto, por exemplo, se estiver com um monte de amigos e estiverem todos a ver mulheres no Facebook ou coisa assim, que eu afinal percebi que é uma coisa fácil e rápida de se fazer e que há muita gente que gosta de fazer. Como? Juntarem amigos e verem mulheres no Facebook. Eu não sabia que se fazia, mas faz, pelo visto faz. Não. Mas faz, em minha casa já se fez. Faz. Foi um bocado um momento constrangido. Tu só moras... Olá. Olá. Então eu tenho amigos, não é? Ah, os teus amigos vão para a tua casa ver raparigas no... É, já viste. Cena chata. Ver raparigas no Pronto, Facebook. E é isto. Então, mas e vocês? Comparam com... Vêm outros homens, sabem apreciar? Ah, sim. Nós já falamos sobre isso, sim. Já, eu não costumo... ouvi, desculpa. Mas eu comparo muitas vezes. Então sai sempre por baixo. Olha, sai e há uma coisa que eu gosto muito de fazer e o Rui vai se lembrar disto. Eu adoro dizer aos meus amigos que eles estão giros. Adoro. Adoro dizer às minhas amigas, está gira, ou está giro, o Rui hoje, por exemplo, está lindíssimo. Vocês é que não veem. Também estás bem, Ruben. Não, também estás bem, mas o... Não, o Rui tem uma pinta... Espera lá, tu... Sim. O Rui tem... Mas a Isabel, no caminho para cá, disse-me que o teu cabelo estava... Estava horrível. Ele sabe. Só comparado com o meu há alguns meses atrás. Ai, que coisa tão assustadora. Vais voltar a deixar crescer o cabelo? Não. Ai, obrigada. Agora em março, final de março, outra vez, mais um cortezinho. Não está muito. Agora tomei estas medidas de. Por acaso foi uma coisa muito interessante. O Rui fala com a gente. Foi uma coisa muito interessante. Eu cortei o cabelo e fiz a barba e foi toda uma mudança da abordagem. Obviamente. Lembras que nós falamos com a Raquel? Epá, e aconteceram coisas surreais nos últimos dias, nas últimas noites. Foi. Ruben saiu de casa à noite. Sim. Epá, eu nem sabia o que é que era uma bola de espelhos. E agora descobri o que é que é... Que giro. O que é uma bola de espelhos. O Rui, que vai sair aqui deste estúdio e vai marcar-se para toda a sua vida, nomeadamente com uma tatuagem. Queres-nos explicar mais ou menos o que é que tu vais... O que é que tu vais fazer? Por acaso não. Agora que falas nisso, não. Não apetece falar muito disso em rádio. Podemos abordar esse assunto ou já foi abordado o assunto das tatuagens? Não, eu conto essas coisas a quem tenho que contar. Sim, não tens de contar. O que é que vocês acham das declarações do novo... Eu ia falar sobre tatuagens. Espera. O que é que vocês acham das novas declarações do novo presidente da missão do FMI em Portugal? Ele é etíope. Que vem da Etiópia. Ele disse que... Como? Que fixe. A continuar a... O etíope que come. Agradável. O meu pai dizia que a malta da Etiópia só ganhava os 100 metros ou os 200 metros. Não, porque durante os treinos deles eram correr os leões, a correr para fugir dos leões. Então... Eu acho que é porque metem bolos no fundo da pista, mas sim, continua. Pá, os gajos são magríssimos. Pá, qualquer dia nós vamos fazer um programa só do humor negro. Pois é. Tens de convidar o Rui Sinal de Cortes. Vir para aqui dizer... E... Ontem fui... Do nada, estava em casa lá na Terriola e passava... Ontem, sexta-feira. Vocês viram o Sacha... Oh, Ruben, ele está a falar, amigo. Passado meia hora, do nada, vi-me em frente ao Music Box a beber uma cerveja. Tipo, eu não sei onde é que é o Music Box em Sabes, Lisboa. Sim, eu já te explico. E então, passou o Salvador Martinha, por mim, falando em Rui Sinal de Cortes. Mas era só isto. Devíamos fazer um programa só do humor negro com aquelas piadas do estilo... Um avião da NATO passou por cima da Etiópia e sem querer deixou cair uma taça de cereais na Etiópia e os gajos da Etiópia escreveram de volta a agradecer, obrigado pela banheira, tipo coisas assim. Eu achei graça. Pá, portanto, olha, não, eu ia falar da cerimónia dos Oscars. O humor negro é uma coisa um bocado sensível para algumas pessoas. É verdade. E eu gosto de fazer porque sou um gajo com capacidade. O Rui Sinal de Cortes. O Rui Sinal de Cortes. Tem caixa! O Rui Sinal de Cortes recebeu mensagens de morte de malta dos Açores. Acredito. Eu só me ria. Porque ele do resto do país foi tranquilo, mas dos Açores. Eu nem me ria. Eu são muito suscetíveis. Diziam, faziam e aconteciam. As pessoas que têm sotaque são muito suscetíveis. É verdade. Mas todos nós temos sotaque. Pois olha, aquela piada, Rui Sinal de Cortes, é aquela piada que tipo, eu estou a ver em casa e faço. Dói! Dói! Aquilo dói! É como a minha piada sobre a velha, que eu não posso contar aqui. Não podes contar? Não posso, não. Tem não. Palavras? Tem palavrões. Muitas palavras. Tem. Você já é a piada da velha? Não. Não sei. Como é que se faz? Não? Como é que se faz o quê? Eu acho que já contaste. Ok, não interessa. Eu nunca ouvi. Ok. Mas toda a gente conhece, mas a propósito, já ouviu do humor piada. Negro, e falando até do que o Ruben estava a introduzir. Sacha Baron Cohen, é assim, introduz, o auge do humor negro. Não, era só para saber o que é que vocês acham. Sacha Baron Cohen. Epá, ele teve genial na cerimónia dos Oscars. Não, não esteve. Ele é horroroso. Eu adorei. Ok. O Rui foi escrever no meu Facebook. Que patrão. É verdade. E eu estive mesmo para dizer, baza. Mas depois achei, não, porque não, eu e o Rui nunca nos entendemos no Facebook. Ele grande Sacha Baron Cohen. Tu e o Clooney, ele e o Clooney não... Não, não, é assim. O Clooney, pronto. É mau ator. É mau ator. E o... É só estúpido. É estúpido. É um patrão. É só estúpido. É um patrão. É baralha, baralha, baralha. Estúpido. É um patrão. Não, não, é estúpido. Então, espera lá, espera lá. Diz. Se ele é estúpido... O Ricardo Aruz Pereira é estúpido, não, o Bruno Guerra é não estúpido. Vais... Não, não, não, não, não, tu estás aí, não é um auge, desculpa lá, não há termo de comparação possível, não acho que haja. Mas ele é estúpido porquê? Ele é absolutamente... Para mim, acho que há boas maneiras e há falta de educação. E... Tu achas que o humor tem limites? Acho, sinceramente acho. Não. Não tem, o humor não deve ter limites. Não, eu já vi coisas na minha vida que me fazem acreditar que o humor não tem limites. O que é para ti os limites do humor? Fazer um filme onde oferece cocó. Sim. É pá, isso para mim não é humor. Isso para mim é só estúpido. Ok? Para mim vale tudo. Tu és daquele humor mais refinado. Sim, sim, sou do humor refinado. Os Monty Python iam a Auschwitz visitar aquilo. Iam lá de limusine com toda a sua extravagância. E estava fechado. E estava fechado. E Auschwitz. Naquele dia estava fechado para visitas. Acho que foi o Graham Chapman, que acaba o vidro da limusine, muito vagarinho, e diz: "Tell them we're Jews." Portanto, faz falta. Mas isso eu gosto. Percebe? Nunca consegui gostar de Monty Python. Mas eu nunca consegui ver Monty Python, é diferente. Mas isso... não era por ser burra, era porque na altura. Mas isso. Não... Yeah, mas eu acho tipo. Agora tenho que a partir ver. Do momento em que eu acho que compro normalmente o maior flagelo dos últimos 300 anos. Isso é que foi a Segunda Guerra. Isso é portanto, vale tudo no humor. Epá, houve uma piada do Rui Sinal de Cortes, é porque estamos a falar sobre ele, que foi na Alemanha. Eu não conheço. Ele fez um programa na Alemanha e há uma altura em que ele se aproxima da câmara e ele diz assim: estamos agora aqui em Munique, onde aconteceu uma das maiores tragédias da história europeia. E depois passa... ele faz isso às mãos enquanto não, não, fala? Não. E depois passa a eliminatória do Bayern de Munique com o Sporting. Epá, eu... acho que nunca me ri tanto na vida como só comparável talvez àquilo que eu me ri com o Gonçalo Moura a dizer quando os olhos se encontram. Então tens que ouvir Doug Stanhope, que é um gajo que nos chats dele aquilo vai a todo lado, inclusive é piadas sexuais com moças sem pernas paralíticas em cadeiras de rodas, o que tu quiseres. O Stanhope é completamente doente, tens que ouvir esse gajo, é doente, mas é americano. Sim, sim, é doente. Eu gosto muito de comediantes americanos. Para vocês, dois dos meus maiores guias espirituais são dois comediantes americanos. Para vocês, qual é o melhor humorista português? Eu não posso responder a isso. Não, eu não te sei responder a isso. A questão é essa, não te sei mesmo responder. Mas a isso. Mas gostas de que um Ricardo Aruz Pereira? Eu gosto muito do humor inteligente e quem souber fazer, fantástico. Eu tenho um ódio pessoal no Nuno Marco. Eu adoro exemplo, o Nuno Marco. Gosto muito não gosto do Nuno Marco. Gosto muito não do gosto, Marco. Não gosto do Nuno Marco. Eu gosto quase todos. Nem gosto do Nilton, por exemplo. Gosto muito do Nilton. Opa, no outro dia de manhã, desculpem, tenho que relembrar isto. Eu ia no carro e ouvi o Nilton a falar sobre ressonar. E eu tinha ressonado nessa noite porque estava constipada. Tu ressonas? Não, eu não ressono. Eu ressono quando estou constipada. É diferente. E eu ri muito. Ri mesmo muito. Eu adorei aquilo. Foi muito giro o Nilton a dissertar sobre ressonar. Muito, muito interessante. Como ouço às vezes porque me apetece a caderneta de cromos em podcast. Adoro aquilo. Muito giro. Olha, tu achas que hoje... Nunca ouvi. E ainda não consegui ouvir Nos últimos 7 minutos do programa, em vez de nós falarmos, posso pôr um pequeno set de um dos meus comediantes preferidos e guias espirituais. E nós ouvimos até ao fim e depois acaba o programa. Mas é em português ou... É em inglês, mas percebe-se bem mesmo se metes aqui. Estão crianças a ouvir. Não estou nada. Então. Isso em inglês é um bocado complicado. Não é nada, a malta percebe. Não. Isso é para aí 7 minutos. Está tudo a festejar a vitória e é mesmo engraçado. Do Benfica. E tem uma história engraçada porque foi quando ele foi ao David Letterman, portanto um programa conhecidíssimo. Como é que ele se chama? Como é óbvio, Bilix. Um programa conhecidíssimo e o set era tão agressivo que foi cortado. Censurado. E depois o X morreu uns tempos depois e depois o Letterman pediu desculpa à família, é uma coisa muito fixe. Billy. Porque o X morreu muito novo. Bill, HICKPS. Acabei de roer uma unha. Ah, epá, escreve lá tu. Por isso é que o Ruben não queria por coisa. Estás muito... Eu já disse há bocado. Estás muito bonita, Ana. Obrigada. Estás muito... Demorei muito tempo a levantar-me da cama porque não sabia o que vestir. Sim, não. Eu só acordei às 5. São 6 minutos e 47. Sim, são 5 minutos e 47. É este aqui. É qual? Este. Qual? Este. Qual? Esse. Este? Sim. São 6h47. 6h47, ou seja, são para aí 6 minutos, ou 5 minutos e 30. Ele morreu com que... A doença de fígado, acho eu. Mas com que idade? Com que idade? Mete som. Não, deixa poucos, só... 30 e muitos. Deixa só ver aqui quando poucos. É que ele começa. Pera. Começa agora. Vamos então ouvir Bill Hicks, em 1993. Good evening. Very excited to be here tonight, and got some great news today. I finally got my own TV show coming out as a replacement show this fall. Yeah. Hank, it's not a talk show. Don't worry. It's a half-hour weekly show that I will host entitled Let's Hunt and Kill Billy Ray Cyrus. Hank, it's fairly self-explanatory. Each week we let the hounds of hell loose. We chase that jarhead, no-talent, cracker idiot all over the globe. So I finally catch that fruity little ponytail of his, pull him to his knees, put a shotgun in his mouth. Then we'll be back in 94 with Let's Hunt and Kill Michael Bolton. Also look out for our Vanilla Ice, MC Hammer, Marky Mark Christmas special. And I don't want to give away any surprises, but Marky Mark's the first one we catch and kill on that show, because... His pants kept falling around his ankles and he couldn't run away. I crossbow him right in the ab. Bring the whole kids, the family and everything. It's a Christmas spectacular. I don't know what my deal is. I'm like a 31-year-old curmudgeon. That's the deal, you know. I went to a dance club the other day, you know, and dragged against my will, you know. And this girl asked me to dance, which I thought was hilarious, you know. Would you like to dance? You know, I'm like, yeah, you read my mind, you know. That's why I'm leaning in the darkest corner closest to the exit, you know. I'm about to boogie. I'm about to cut a rug. But it's weird. Women have this weird myth. You can tell the way a guy is in bed by how he is on a dance floor. I think that's ridiculous. What does it matter? You know what I mean? If a guy is on a dance floor, really getting into it, enjoying himself, expressing himself, what does it matter how he is in bed? He's gay. Real men don't dance, they sit, sweat, and curse. Speaking of homosexuality, you know, I consider myself fairly open-minded, but something has come to my attention I find absolutely shocking. I don't know if you've heard about it, these new grade school books for children to teach them gay lifestyles. You know what I'm talking about? One of them is called Heather's Two Mommies. The other is called Daddy's New Roommate. I'm going to have to draw the line here, folks, and say this is absolutely disgusting, okay? It is grotesque and evil. I'm talking about Daddy's New Roommate. Heather's Two Mommies is pretty cool. I don't know if you want to check that out. They're hugging on page 7. Oh, go, mommies, go, go. Anyway, it makes me miss my youth. People annoy me. You know what's really annoying me? These pro-life people. You ever look at their faces? I'm pro-life. Boy, don't they look it. They just exude joie de vivre, you know? You see them trying to go to an orphanage and adopt a kid. We're pro-life. We're here to adopt. Kids are just, oh, don't pick me. Oh, no. I'll eat gruel, 15 to a bed, no problem. Just keep Heather's Two Mommies coming and we're fine in here. I'm pro-life. You know, if you're really pro-life, do me a favor. Don't lock arms and block med clinics, okay? If you're so pro-life, do me a favor. Lock arms and block cemeteries, okay? Let's see how committed you are to this idea. She can't come in. She was 98. She was hit by a bus. There's options. Are we going to have her stuffed? What are we going to do with her? We're pro-life. It's the same look smokers give you, too. I'm a non-smoker. I'm a pro-life non-smoker. I'm getting that look a lot these days because I started smoking again, and I had 9 months without a cigarette, and I started again, and I'm getting that look. Are you applauding me starting or stopping? What are you? The smokers are, hey, you're back. Non-smokers, it's terrible. I can't believe he started again. Why? After 9 months. I have this belief. If that scenario is at all true, when you die and you go to heaven and St. Peter meets you at the gate, I have this belief. The first thing he's going to ask you is, you got a light? You mean y'all smoke here? Yeah, that's why it's heaven. These aren't clouds. This is cigarette smoke, pal. Hell is the non-smoking section. You want to look at them for a minute? Okay. I can't believe what they do to their bodies. It's so smelly. It smells like an ashtray. Why do they want me to smell that? God, that's hellish. Exactly. Light up and come on in. Hendrix is on harp tonight. So I've been traveling. I was in Australia. I was in Australia over Easter, which was interesting to note. They celebrate Easter the same way we do, commemorating the death and resurrection of Jesus by telling our children a giant bunny rabbit left chocolate eggs in the night. I wonder why we're messed up as a race. Anybody got any clues? I've read the Bible. Can't find the word bunny or chocolate anywhere in the book. Why those two things? Why not, you know, goldfish left Lincoln logs in your sock drawer? You know, just making stuff up. Go hog wild. But I think it's interesting to note how people act on religious beliefs. You know what I mean? Like a lot of Christians wear crosses around their necks. Nice sentiment. But you think when Jesus comes back, he's really going to want to look at a cross? Ow. That may be why he hasn't shown up yet. He's going, man, they're still wearing crosses, Dad. I'm not going. No. They totally missed the point. I'm not going. Forget it. I'll go back as a bunny. But, E foi então o set de apresentado aqui por Rui Miguel Dias Salvador. Pá, muito bom, esta parte toda da religião está. Pois, falou de religião também, não tinha lembrado pois, disso. Pois, faz todo sentido com aquilo que falou hoje. Faz todo sentido. Ele morreu então depois em 94. Pá, com quando? Mais ou menos com 40 aninhos, mais ou menos. Não, 30. 30 e alguns. Sim, ele morreu no 20, coitado. Nós tínhamos nesta altura 2 anos. Dois aninhos. Ele, se não foi em 93, foi em 94. Entretanto, a Isabela aproveitou para arranjar a unha e nós voltamos na próxima semana. Vamos agora duas vezes. Duas vezes em direto. Terça-feira e depois sábado outra vez. Eu vou estar. Não esqueçam-se de emissão em direto das 9 até à meia-noite, mais ou menos. Depois procure por hoje. Deixa-me só fazer isto. Tchau.